tsunami. Ô louco, perde a linha da rata buscando ibope. Às vezes patifaria, vivendo entre a vida e a morte. O pai vive aquela cine de mente, dá um choque. Tem cara que se arrisca não sendo cara de sorte. O golpe mais cabuloso é perdoar o inimigo. O gesto mais monstruoso é não abraçar o amigo. Na vila o mais mentiroso ganha o cinturão e victim. Enquanto mais poderoso valoriza os princípios. Acredito tem anel que cria campo de força, já visto tem fiel que tem Deus pra pagar as contas. Nem sempre o gosto do mel é o que vai adoçar a boca. O poder de ser cruel não pode melhorar as coisas. As moças têm a favor o poder da sedução. As loucas tocam o terror, então não vacila não. Venha devagar com andor se tiver ultravisão. Busque no interior e não em outra dimensão. A habilidade de fazer o bem, sei que você tem. O amém do padrinho que deixou a filha do Zen. Quem me oferece amor tem mais força que 10,5. Poder é distribuir poder e isso sim convém. Habilidade de fazer o bem, sei que você tem. O amor do padrinho que deixou a filha do Zen. Quem me oferece amor tem mais força que 10,5. Poder é distribuir poder e isso sim convém. Olhar gelado paralisa tudo do mesmo jeito. Vez em quando necessário pra manter o respeito. Reconhecer o próprio espaço é onde tá o segredo. Não entendeu a diferença, tá vivendo preconceito. Quem busca compreensão, busca o poder da cura. Se for boa a intenção, cicatriza a ruptura. Expor a opinião, contraria a vida burra. Quem tá pra salvar os irmãos não pode ter medo de altura. Não troco minha coragem por cinto de utilidade. Não troque sua verdade por destaque e vaidade. Não vejo glória no covarde. O equilíbrio faz parte, meio a dificuldade. Poder é tranquilidade. Toda velocidade acelera o coração. Mental, a faculdade pauta revolução. A solidariedade é o poder da evolução. Valorize a habilidade que lida com a emoção. A habilidade de fazer o bem, sei que você tem. O amém do padrinho que deixou a filha do Zen. Quem oferece amor tem mais força que 10,5. Poder é distribuir poder e isso sim convém. A habilidade de fazer o bem, sei que você tem. O amém do padrinho que deixou a filha do Zen. Quem oferece amor tem mais força que 10,5. Poder é distribuir poder e isso sim convém. A história de hoje foi sobre algo mais precioso, mais valioso do que ouro ou prata. A história de hoje foi sobre algo mais precioso, mais valioso. A história de hoje foi sobre algo mais precioso, mais valioso do que ouro ou prata. Do que ouro ou prata. Do que ouro ou prata. Mas não se deixe iludir. Seja você mesmo. Mas não se deixe iludir. Seja você mesmo. E trate os outros com honestidade e respeito.